Por favor, ligue os seus headphones à telefonia. Ajuste o volume. O cubo vai começar. Yeah.

O Cubo. Domingo para segunda, 0 horas.